chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. São 6 da tarde. Chegamos com Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas. Excitação alta aqui, hein? Excitação alta. Zoom, excitação. É mesmo, pô. Hoje tem um baita show em Porto Alegre. Aliás, 2 baita shows em Porto Alegre. Hoje a galera tá louca. A galera tá louca hoje. Tem Ringo Starr em Porto Alegre. E tem Soldiers of Ja Army em Porto Alegre. Tudo promoção da Atlântida. E aí, tu vai em qual, Pi? Eu tô decidindo ainda. Se é que vai. Pode não ir, inclusive. Não, posso ir nos dois. Pode ir nos dois. Boa. Essa é a grande pedida, hein? Aí, ó. E tu, Marcos Pianjas, vai em qual show? Eu vou participar do Occupy El Basco Louco hoje à noite. Ah, pode crer, mas dá pra ir em tudo. Occupy Wall Street. Dá pra ir em tudo. Vamos estar impedindo as pessoas de fazer barulho. Certo. Ninguém entra hoje no... Muito bem. Vamos estar ali na frente sem fazer barulho. Todo mundo na rua, na frente. Olha aqui, lá de casa, dá pra ouvir o som lá. É assim, ó, vou inventar uma palavra agora. Inerrável. Eu vou ficar lá na frente, então. Inerrável. Ovo voa com asa lá de casa. Vou ficar lá na frente, isso que me atinge. Fala aí, Potter. Boa tarde. Beleza, boa tarde, Porazinho. Tá aí, tá na área. Porazinho's in the house. Tudo beleza. Fala, Amaral. Tudo bem. Beleza, Alcemar? Oi. Tranquilo, Alcemar? Tá bem. Que bom, Alcemarzinho. E a estrela móvel com asa. Pretinho Básico de quinta-feira, 18 horas, é o dono da Adelaide. Lele, lele, lele, lele, lele. Um beijo pra minha filhinha querida que não está nos ouvindo agora. Tá na creche, né? Não, eu já larguei ela em casa hoje, porque hoje o papai vai pro rock. Hoje é noite de rock, bebê! Mas não, na festa Cromo 90 tu tocou Adelaide. Não, porque isso aí é que isso aí é ano 80, meu querido. Anos 80? É, 80. Inimigos do Rei. Final dos anos 80. Figuirigirim! Cara, é demais, eu fiz na escola uma mímica, né, dessa música aí, tipo dos inimigos da rei, do rei tu foi co-autor dessa coreografia. É. Sobrou só o Paulinho Mosca. Paulinho Mosca que tá em carreira solo, é verdade. É o único, né? Único. Nunca mais subiu. Ainda bem, né, que sobrou só o Paulinho Mosca. Mas é bom o trabalho solo do Paulinho Mosca. É verdade, é bom sim. Foi o único pra Mosca. Saiu uma merda pra família dele. Sabe que quando... É bom pro cocô. Quando me falaram do Paulinho Mosca, do trabalho solo, eu primeiro pensei, pá, deve ser horrível aquela coisa do preconceito. Depois eu resolvi escutar e é muito bom. Olha, cara, o Paulinho Mosca tem esse nome porque ele fica sempre ao redor da merda. Paulinho Mosca tem uma faixa muito legal chamada Lágrimas de Diamantes. É bonito essa música. Que é esse som que a gente tá ouvindo de fundo e que não tem nada a ver com o trabalho original dele lá dos anos 80, do Inimigos do Rei. Sabe um cara que sofre muito com isso aí, cara? Ah. O Jairzinho, cara. Porque o Jairzinho, ele leva até hoje na cola o lance tecido do Balão Mágico. Ah, é verdade. Mas ele aproveitou aquele Balão Mágico. E a Simone também leva na cola por tecido do Balão Mágico. A Simone continuou levando não na cola. Na cola, e eu não ouvi nada do Paulinho. Não deu, a gente não consegue. O Paulinho Mosca, ele faz um programa bacana no Canal Brasil chamado Zumbido, né? Olha o que nós viramos, um programa que apoia o Paulinho Mosca. Tá o ótimo, Pretinho cara. Básico apoia Paulinho Mosca. Vamos nós então com os destaques comentados do Clique RBS. O Gol da Volkswagen é o carro mais roubado ou furtado do Brasil. Se dá, porque é o mais vendido também. Né? É o que mais tem, né? Claro, exato. Aí fica fácil. E é fácil repassar. Somente neste ano, não. E outra, é porque tem muito também que é fácil de roubar, é muito visado, porque tu pode deixar no mercado paralelo as peças de desmanche, entendeu? Todo mundo quer, né? Claro, todo mundo quer. Daí tu vai lá no ferrinho velho aquele lá, né? Enfim, o cara tá lá ganhando onde a vida dele. Mas o ferrinho velho aquele lá vende peça de carro roubado. Vai lá e recompra o teu estepe. Onde que é o ferro velho do Amaral? Nas regiões metropolitanas. Aonde? Tinha falado que era caro. Eu não tenho. Alvorada. Não, e olha só, não. Está se dizendo aqui que todo o comércio de ferro velho, de peças usadas, de autopartes, exatamente, como chama, claro que está no desvio, né? É 99%. Não, eu não sei. Tu que tá dizendo, Almir, daí. O 1% paga pelos outros 99% que fazem isso. Pode ser. Bom, então, somente neste ano foram 35.600 casos de roubo de Gol. O Fiat Uno é o segundo carro mais roubado ou furtado no Brasil. A preferência pelo Gol se explica, como a gente falou, pela enorme quantidade de carros deste modelo em circulação nas ruas do Brasil. É que, como somos ansiosos, nós não conseguimos esperar o desenlace da notícia. Os gols roubados aí, contam os do Corinthians também? Boa, Marcos. O mercado de peças roubadas é bastante atraente para os ladrões. Também aparecem na lista dos 10 mais roubados o Fusca da Volkswagen. Só nessa mesa aqui temos dois colegas que já tiveram seus Fuscas roubados. O Amaral e o Porã. Não, meu, eu vendi mesmo. Ah, tu vendeu? É, eu vendi. Vendeu por um valor que foi um roubo, né? Golpe do seguro foi o Amaral que fez. Tá, bom. Não, meu Fusca não tinha seguro. Tem também o Monza da Chevrolet. Como um dos carros... Sabe como é que os caras roubam o Monza? Uhum. Monza, o alto! Um dos carros mais roubados do país. Mano, tu falou do Uno Mille, o Uno, né? Uno. O negócio antigamente, não sei se ainda fazem, né? O cara botava o joelho na porta e puxava, assim. Eu já tive um Uno arrombado dica, assim. Né? Mas a maioria dos carros pequenos hoje é arrombada desta forma. O cara bota o joelho na porta... No meio da porta ali, abaixo do vidro, puxa o canto da porta. Exatamente. Lá em cima. Porque é muito frágil, né? Vamos combinar, né? É muito frágil, né? Carros bem carro frágil. De lata não tem mais. Mas ainda bem que não tem mais. O Monza é antigo e roubam igual. Mas não é assim que rouba daí. Aí o Monza tem a manha lá do quebra-vento pra entrar. Eu tinha um Uninho e aconteceu isso, sabe aonde, cara? Na Praia do Rosa. Eu tô vendendo um Uninho. Eu voltei da prainha, cheguei ali e tava na portinha entortada. Eu tenho um Uninho pra vender. Tu quer o Uninho zero? Eu tenho um Uninho, quer despilha? Uninho, marronzinho. Ô, Simar. Um tipo zero? Não, o ninho do passarinho. Câmara de Vereadores de Jaborá decidiu pela cassação do prefeito e do vice-prefeito da cidade. Dos 9 vereadores, 6 votaram pela cassação e apenas 3 foram contra. A dupla é denunciada por uma prorrogação indevida de concurso público que teria beneficiado somente a filha do prefeito. Nem me fala disso aí, meu! O que que houve, Toninho? Não me diz, cara! Ô, Toninho, tu caiu nisso também? Jaboré, né, meu? Tu tava envolvido? Eu vou ter que ir embora, meu! Tá fedendo a minha! Mas era uma gatinha, valia a pena ter passado no concurso. Valia. Cachorros preferem passear com as donas mulheres do que com os donos homens. É, uma pesquisa. Essa é muito boa, pesquisa. Cara. Cães levados na coleira por seus donos homens são 4 vezes mais propensos a ameaçar e até mesmo morder outros cachorros na rua que aqueles levados pelo sexo feminino. É que os cães absorvem o temperamento de quem tá carregando. É que o homem é mais vontade. E o homem é mais agressivo. Ah, tá. Deixa eu explicar. Por isso que eu carrego a Adelaide solta. É uma questão de hormônios, eu acho. É uma vontade. O cão sente o cheiro do hormônio feminino e se acalma. Foi constatado ainda, Porã, que os cães que andam sem coleira são mais dóceis. E também que os machos cheiram mais as fêmeas do que o contrário. Só na perninha. Que beleza, né? Na perninha, né? É tudo igual, só muda a espécie. Cheiro popô, né? Cheiro popô. Cachorro cheira popô. Um gaúcho foi detido no Campeche, em Florianópolis. O que ele foi fazer lá, comendo essas mulheres? Ele estava com 6 kits especiais para arrombar portas. 6 kits especial? De arrombar porta e comer mulher da gente. É tudo culpa dos gaúchos. Homem estava na cidade havia uma semana e centenas de produtos entre eletroeletrônicos e joias estavam na casa alugada por ele. Nas 6 maletas ele carregava kits de chaves michas. Em tom de deboche ele chegou a dizer aos policiais que não existe porta que eu não consiga abrir. Depois vocês não querem que nós fiquem bravos com os gaúchos que invadem nossa cidade. É impressionante. Nós moramos em Florianópolis. Nós moramos em Florianópolis. É o homem fechadura. Nós moramos aqui. Vocês vêm fazer fila aqui comendo nossas mulheres. Isso aí que vocês vêm fazer. Ser desgraçado, cagar todas nossas praias, roubar nossas casas. É que todo gaúcho tem uma micha e consegue abrir qualquer fechadura. Todo gaúcho. Todo gaúcho. É verdade. É. Todo gaúcho tem... uma micha. O Potter, por exemplo, tem uma micha e abre a porta que quiser. Né, Potter? Não. Não? Não, pode não usar a micha. Ele perdeu a chave agora. Mas se quiser, perdeu. Confiscaram a chave. Todo gaúcho tem uma bicha. Dentro de si. Isso sim. Tá bem, 6:12, tá na hora de trazer os flatos do dia. Aí, tá Girimum, hora, qual tá é? Hora, beleza, não. Girimum? Os flatos do dia! Do Pretinho Básico, do Girimum. Paulo Galo dormiu mal essa noite. Bem forte. Vai no Ringo Starr. Fala, meu. Cara, tem que ir pelo seguinte, ó. O Ringo Starr, pra muita gente, é um cara que só tocava ali na bateria, entendeu? Mas ele compôs muitas canções ali, meu. E tem uma delas que é Yellow Submarino, que ele vai tocar hoje, aliás, quero dar estoque. Vai estar lá no final do show. Então, a rapaziada, não precisa ficar tocanada achando que não vai rolar, porque vai rolar. Deve ser a penúltima, ou quem sabe a última, ou a antepenúltima música. E no Soul já. Yellow Submarino. O Soul já também é um som legal, mas aí o Porozinho sabe mais. É, isso aí. E depois o sarau, né? Fazer um sarau. Cara, dá pra rolar um sarau, fazer uma leitura. Aliás, tem dica de livro que é o seguinte, ó. Quero dar um toque aí pra rapaziada. Um bom livro da feira, cara, é Volmir Parisotto escrevendo sobre Encontre o Seu Mestre na Montanha. Oh, que legal, que é um o Mestre da Montanha. Traz uma aventura, entendeu? Título, que ele vai escrevendo. Lê só uma coisa aí. Não, alguma coisa que eu posso ler do livro. Mas é o seguinte, e os fatos hoje? Cara, cala a boca, meu. Tô dando uma pera aí, Jirimão. Que isso? O Amaral é teu produtor, cara. 15 anos. Então, cara, deixa eu falar. 16. Então tu faz o seguinte, ó. Pega esse livro e depois tu fala, tá? Não, eu não vou falar mais, cara. Ah, Jirimão. Tá no azedume, hein? É, Jirimão. Tá bem hoje. Ô, Jirimão, que olha pra mim, ó. Não tem nada a ver. Melhora, melhora muito o humor, Jirimão. Ô, Jirimão, vai com a Vanessa no show hoje? Cara, a Vanessa tá enlouquecida, vai. Ô, Jirimão, o Kleber vai pro Corinthians, não vai mais pro Kleber. Cara, o gladiador, isso aí é uma enganação, meu. Entendeu? Eu tô dizendo desde ontem aqui que eu não vou falar desse troço, porque isso aí vai dar rolo, meu. Então é o seguinte, ó, fica ele lá. E o que tu acha aqui, do Grêmio botar time reserva pra jogar contra o Fluminense? Mas não tem mais o que fazer, né, cara? Vai jogar o quê? Agora, contra o Fluminense tem mais do que perder. É férias já antecipada, então. Tem que ganhar agora do Palmeiras, entendeu? Ganha agora e depois perde, que é pra afundar, pra fechar a tampa dos Colorado, cara. Tá bom. Entendeu? Eu falo mesmo. Eu obrigado, Jirimão. 8:33. Nível Stelman. Mostra o corpão em Praia Carioca. Tá muito magra, hein? Tá muito magra. A Bela... Ah, secou. Sabe quem é isso aí? Elaníase, né? Elaníase. Ah, não, quem tá sofrendo é o Elano, tadinho. Quem aqui nunca tirou foto do seu... Seu, né? Membro. Sua genitália e mandou pra uma ex-namorada. Não. É verdade, é só, verdade. Só eu e o Porã. Ah, eu confesso, eu já fiz. Só eu e o Porã. Eu já fiz. Não, eu não mostro isso aí. Cara, pra... isso assim é inacreditável, Porã. Que o Elano. Cara, por favor, velho. Cara, cada um sabe da sua vida, meu. Pior são vocês que ficam olhando, entendeu? Se ele fez, se ele mandou, o problema é dele, cara. Agora não, você fica olhando. Fez, cara. E mandou, cara. Nós vamos te tirar do grupo Pagode. Entendeu? Cuida da tua vida, meu. Não cuida da vida dos outros. Essa é a moral. É ou não é, Feta? É isso aí, Jirimão. 10:32. Luísa Brunet caminha na praia para manter a boa forma. Maravilhosa. Esse é o lance. Se mexer, é o lance, velho. Caminhar, né? Então. Medi 6, Solange Gomes tira a parte de cima do biquíni para se bronzear na praia. Quem é Solange Gomes? Gostosa. Queria saber, Gil. Maravilhosa. Talvez a grande atriz da sua geração. Não é nada, né? Não é. Ela está tentando carreira de só atriz. Só mais um rostinho de modelo. Ela está tentando carreira de atriz. Preconceituoso, viu? Wolf Maia está trabalhando com ela. Ah, então tá explicado. Tablado. Wolf Maia. Adoro tablado. Eu gosto de tablado. 14. Neila, presta atenção, Neila. Malhação. Põe na malhação. Neila, cala a boca, Neila. Deixa eu fazer aqui o troço. 14:56. Fernanda Machado troca carinhos com o namorado. Oh, é linda, maravilhosa. Ficou nisso. Namorado é o Thiaguinho. Aonde? Não diz nem aonde. Essa é a menina do Tropa de Elite, aquela do... Ah, professorinha? Ah, professor, a guria, que é morta. Aliás, Tropa de Elite... Não é morta, é a Tainá. É a moreninha. A Tainá foi minha colega de faculdade. Tropa de Elite 2 está estreando hoje nos Estados Unidos, hoje em Nova York. Eu vou ver lá, vou morar lá. Grandes críticas aí em todos os jornais. Ah, isso é bom, vou para os Estados Unidos, aí eu olho Tropa de Elite sem legenda. Boa. Com preciso. Legenda, né? Não, mas eu não preciso ainda. Né? Ah, precisa dizer que vai pra lá. 16:12. Juliana Didone, pô. Linda. Juliana Didone dá comida na boca de Bruno Mazzeo. Oh. Tá uma fanfarrista esse namoro, né? Eles vão pro público e ela se acavala no colo dele, sabe? O Bruno Mazzeo também já deu na boquinha dela, ele, sabe? Tu já deu na boquinha também? Não, só Porazinho, também. Porazinho, já deu na boquinha? Já, eu sou Porazinho. Porazinho. Eu sou mais eu, sou mais eu. Olha aí, cara. Ah, Jirimu, tu é aí, muito engraçadinho. Aí, tá nas locadoras, cilada.com, filme de Bruno Mazzeo, muito interessante. Lá dá. Maravilhoso, Bruno Mazzeo, Neila. Vai, Léo. E agora, Féter? Fala, Jirimu. Presta atenção. Que horas, Jirimu, manda? Tá demorando isso aí, Jirimu. Cala a boca, meu. Cara, tu tem o teu momento, né? Deixa eu. Bota direito esse óculos, Jirimão. Agora tu vai controlar. Eu gosto de olhar assim. Ai, ai. É uma pena que a nossa audiência não esteja vendo, mas tá demais. Vai, Jirimum, vai. Vai, passa logo. Agora, questão vai. De 10 minutinhos atrás. 10! Nada mais do que isso. 10? Então era 6 e 8. 11! Olha aí! Olha, deu um erro, bicho. Deu um erro, bicho. 18 era 18 e 8 ou 18 e... 7. 18 e 7 na praia. Kaique Brito exibe corpo ainda mais sarado. É gostoso. Ah, é um guri gostoso. Deitar, cunhada, cunhada. Maravilhoso. Mas Kaique valeu, Brito. Valeu. Segurizinho eu que botei lá. Kaique Brito é um dos mais desejados pelos homo afetivos. Talvez o grande ator da sua geração. Kaique Brito. É, maravilhoso. É, tu gosta, tem, né? Tem muita lábia, tem cancha. É esse que é parecido com o Diego Souza? É esse não, que é não, o Cauã Raymond Brito. Cauã Raymond. Não, que é isso, não faz isso. Cala a boca, Cauã Raymond, né, cara? Eu acho que o Cauã Raymond e o Diego Souza iguais. Olha só, igual. O Cauã Raymond e o Diego Souza são iguais. São iguais. São loucos. Ontem do jogo do Vasco, o cara saiu comemorando e eu paro ali o Kaique Brito. São iguais. Não, o Cauã Raymond, pô. Sabe quem é isso? É a mesma coisa que o Jacob Dylan e o Bob Dylan. Filho e pai. A única diferença é que o filho é bonito. Sabe que eu tenho um filho? Tem 50 anos de diferença. Mas o Bob Dylan era bonito também, né? Sabe que eu tenho um filho, Magnato? Tem um filho? Que não é um pauzinho, tem um filho que se chama Cauã. Cauã, é? Sabe como é que é, né? Não. A galera do reggae gosta dessa coisa. Cauã. Luan. E também tem minha filhinha, né? Luz. Minha filhinha que é grande estrela amarela que brilha no teto. Esse é o nome dela. Star, qual é o apelido? Starfix. Minha filhinha querida. Grande estrela amarela que brilha no teto. Muito bom. Que loucura. Eu gostava muito de apagar. Eu tenho Starfix até hoje, cara. Você tem Starfix? É demais, né? Starfix. Apaga a luz do quarto e fica viajando. Verdade, cara. Fica viajando, olhando a estrelinha. Demais. Aí me inspirou, né, pra fazer esse muito nome. Muito bom, e também Paulo, pra fazer uma canção pra ela. Starfix. É isso aí, Magnata. Muito legal. Vai, Potterzinho. Sábado de noite tem UFC na Rede Globo? Tem. E o Galvão Bueno vai narrar assim. Olha lá, a luta tá no solo, quem é que sobe? Anderson Silva é Brasil no UFC. Isso se encheu o saco, né? Haja a finalização, amigo. Olha o soco, esquivou. Globo, a gente se vê. Olha a batida pra fora, Globo. Olha o soco, esquivou. Patrocínio, muito olha bom. Olha o que ele fez. Olha que ele fez. Vocês imaginam o início dele dizendo e justificando a transmissão? Ah, vai ser olha, isso aqui, é difícil pra ele, cara. Isso aqui, você telespectador da Globo, vai se preparando que isso aqui é uma febre no mundo inteiro. E nós estamos diante de um maior espetáculo que a partir de hoje a cara vai longe. Isso daqui, eu acho que ele vai estar no meio do octógono, junto com o comentarista. E quando eles acabarem, eles vão sair caminhando em direção à câmera. Dá aquela coisa assim, que na cabine do futebol não dá pra fazer. Sim, né? Sim. Poderia fazer ali. Mas, isso enfim, daqui é como um boxe nos anos 90. Ô, cara, isso daqui é a nova febre mundial. É sábado. É o UFC. Vai mudar, né? É Copa do Mundo agora. É, amigo. É o UFC. Anderson Silva finaliza pro Brasil. Isso é UFC moleque, amigo. Eu tava falando com o Anderson Silva no saguão do hotel e ele me disse que tá preparado pra luta, pô. Isso é um compêndio que tá rolando no Twitter aí, é Trending Topics. Aí, eu tenho aqui. 6h21, e aí, guri? Dicas de livro, né, literatura. É isso aí, chega aí, quinta-feira, tamo aí na sala, todo mundo junto. Vamos lá, pode ver isso aí. Porão tá chegando, vamos se divertir. É lá no El Clásico Louco hoje, né, toda a galera da Cruzeiro. Isso aí, guri, vou te esperar. Alô, Cruzeiro, alô, Bonja. Essa banda tocou em Porto Alegre esses dias, gente. Muita gente quer saber o nome da minha trilha aqui, isso aí é Faces da Morte. Procure no Google, Faces da Morte, é o nome desse som aí. Muita gente pergunta esse nome. É verdade, Faces da Morte, grande da Morte, grande grupo de reggae. Belo Horizonte. Manda aí, manda um abraço aí. Então, vou mandar um abraço aí pra todo mundo que escreveu grandes livros na Feira do Livro. Rapaziada do rap aqui, ó. Comprei aqui um grande irmão, o Shakespeare, né? Shakespeare. Mano Shakespeare. Rapaziada do rap, então, sabe aqui então, o pessoal do HSBC, a Nadiane, Cris, Valéria, Natasha e Maurinho. Também aí o e-mail da Valéria é o Ron. Continua então aí, guri. Vai no e-mail, guri. Foi Mr. P? Tirou correndo aqui do meu. Sim, imagina. Como é que tu vai pode falar isso aqui, guri. Não pode falar isso, guri. Vamos lá, chegando na feira do livro aí. Você sabe que mano gosta de muita cultura, né? Vou te dar uma cabeçada de pau se tu falar no ar. Vou fazer aqui, vou fazer um resumão aqui dos livros do Shakespeare. Vai lá. Otelo. Shakespeare. Shakespeare, é. Otelo. Um rei muito otário, tremendo Zé Ruela, tem um amigo muito filho da puta. Só pensa em fazê-lo de bobo, malandro, não ganha um cargo no governo, já faz tempo, resolve se vingar do rei, convencendo que a rainha tá dando pra outro cara. Zé Mané acredita e mata a rainha, depois descobre que não era corno, fica tudo burrão, pô, e aí, acredita em traíra. Prende o cara e fica chorando sozinho. Acabou o Otelo. Isso aí é o Otelo. Isso aí é o Otelo também, Hamlet, resumindo. Tem Hamlet. Hamlet, tem Hamlet aqui também. Hamlet eu curto de manhã cedo. Não, aquilo é omelete. Esse é Hamlet. Então, um príncipe com insônia fica passeando pelo castelo quando o fantasma do pai diz que foi morto por um tio. Mas por que tu tá com tanta pressa, guri? Tá comendo a mãe dele. O rap tem que ser. Rap, o rap é compromisso, não é viagem. Vou fazer um rap. Vou fazer um rap. Tira essa trilha, vou fazer um rap. Ele fazer um rap aí no Hamlet. Vai. É pra tirar a trilha, DJ. DJ, tira só o Face da Morte agora, só um minuto. Obrigado. Um príncipe com insônia passeia pelo castelo quando o fantasma lhe diz: aí, Zé Ruela, tô comendo a tua mãe. Que é isso, cara? O homem de confiança é o pai da namorada, que entretanto se suicida ao saber que o príncipe matou seu pai para se vingar do tio, que tinha matado o pai do seu namorado e dormia com a mãe. O príncipe mata o tio, que dorme com a sua mãe. Ótimo. Depois de falar com uma caveira, ele morre assassinado pelo irmão. Irmão da namorada, a mesma que era doida aí que tinha se suicidado. Que loucura, pode ver. Que história aí, meu. Rap do Hamlet. O Hamlet é uma doideira, é uma mistura, né? Gema, clara, presunto, vai tudo nesse livro aqui. É, minha tudo dica bem, de guri. Livro. Amanhã tem mais, viu? Tudo bem. Amanhã tem mais resumo de livro. Me ajuda aqui, me deu uma agonia agora no final da trilha ali, quando fica aquela batida. Que música é essa que tem dos anos 80? Faces da Morte. Não lembro, Pedro. Agora sim vai ser meio difícil, isso, cara. Isso é o famoso... um trechinho ali da trilha que tinha lá. É? Não, deu uma agonia. Isso aí é o famoso Uterere, né? Uterere, água da bombada. Adoro quando... Não lembrou, Pedro? Não, cara. Adoro quando chega alguém. Que não pode me ser. Deixa mentir. Kiko Zambian, que alguém é o nome do som. Adoro quando chega. Pode ser, obrigado. Pode ser. Pode ser, obrigado, boa, bem, obrigado, bem lembrado. Obrigado, é que eu não tava ligado na missão. Me dando uma agonia, beleza. Tava mais ligado no relógio aqui. Manda aí, Lelê! Ô, queridão, quero fazer uma reclamação. Opa! É o seguinte, cara. Spam, hein, galera? Não, o pior que não é spam, cara. Todos vocês aqui, a própria rádio tá fazendo a promoção de vários shows na cidade aqui. Vários shows. É, Simple Plan, da Atlântida. O Rapa, agora Comunidade Ninjitsu, dia 24. Isso. Mas é o seguinte, cara, aí todo mundo sabe que a gente cola, os caras que realizam eventos, cola um cartazes pela cidade. Sim, esses cartazes custam dinheiro. Sim. Né, cara? Tu paga a impressão e a colagem. E aí o pessoal do CEPERS, que está em greve agora, ou está anunciando uma greve, cola passou e colou por cima de todos os cartazes da cidade. Falta de respeito. Uns cartazes agora com o nosso governador com o nariz comprido. Uhum. Eu não tenho nada a ver com o problema que eles estão com o governador, da greve e tal. Mas, gente, que falta de respeito. É com verdade. Todo mundo que faz evento na cidade, que usa os cartazes pra divulgar, os caras vão lá em cima e colam por cima de todo mundo. Todo mundo, né, Lelê? Cara, bota não, do lado. Tem uma ética, né? Tem uma ética. Passou o evento, os caras colam em cima. É isso aí. Exatamente. Isso aí. Os caras não estão nem aí pro seu evento, já passou ou não passou. Então eu queria fazer essa reclamação. Te mandar um abraço, pessoal. Muito bom, Lelê. O básico apoia. Eu não apoio, eu já acho que não deveriam colar nenhum cartaz na cidade. Mas são em tapume de obra, cara. Isso é uma prática que existe há mil anos. O lambi-lambi é prática muito grande. É bom, né? Tem que ter. Lambi-lambi é uma coisa milenar. É milenar. É. E outra, vivo o lambi-lambi, né, gente. Adoro lambi-lambi. E é um serviço, né? É um serviço, cara. Tá passando de carro, passando de ônibus, passando de lotação. Lelê. Olha ali o lambi-lambi. Ah, o show do Pearl Jam amanhã. Não tem mais ingresso. O show do Pedro Esmalhoto. Que não comprou, amanhã. Não vai poder ir no show. Lambi-lambi do Pedro Esmalhoto. Lambi-lambi do Pedro Esmalhoto. Mas assim, ó, até falando pro pessoal que tá no carro, eu recebi um aviso aqui que eu acho importantíssimo passar pra todo mundo, cara. Que é o seguinte: tem uma onda agora de jogar ovo no para-brisa dos carros. Para, é mesmo? Ali na Fernandes Vieira virou moda isso, impressionante. Inclusive a polícia tá dizendo, cara, dando algumas dicas pra galera aqui, ó. Primeira dica, se atirarem um ovo no teu para-brisa, tu não para o carro. Como é que eu vou reconhecer que é o ovo, Dede? Cara, porque quando tu vê um ovo no para-brisa, tu vai ter certeza que é um ovo, não vai ter erro. Mantenha calma e não calma! Calma. Cara, não pode usar o limpador de para-brisa, cara. Por quê, meu? Porque nunca, não? Principalmente se tu botar água. Cara, porque aí vai ficar uma meleca. Fica uma meleca pior. E o ovo fede, né? Ovo fede. E é isso que os caras querem. Porque se tu liga o para-brisa e fica uma meleca, tu não enxerga. Fica uma meleca, tu não consegue enxergar, tu para. E o que acontece? Tu é assaltado. Exatamente. Ah, faz parte do crime já, então. É, exatamente. Então, assim, cara... O ovo sempre faz parte do crime. Cara, isso aqui, a polícia tá alertando as pessoas que isso aqui é um troço muito sério que tá acontecendo, cara. Então, a nossa audiência aí, que o alerta do ovo. Tu já deu com os ovos. No parabéns. Quem aqui nunca deu com os ovos no parabéns? Eu nunca dei com os ovos no parabéns. Só no guidão, no cachimbo. Só no patamar. Oh, cara, levem levem a sério isso aqui, tá? Por favor, né? Claro. Tu tá falando, Lelê? Levei. Dá pra confiar. Ô, oh, e aí, Porazinho? Eu tenho aqui verdade sobre novelas. Sabe o quê? Eu já larguei essa droga também. Eu escrevi essa novela ali, essa nova, né? Tá no... Escreveu? Não, não, foi contra. Foi contra. Mas escrevi. Cara, a Anitta é a tua filha? Eu fui coautor. Coautor. Nas novelas, né? Pobre só anda de táxi. Pobre só anda de táxi na novela. Sempre pega um táxi. Pobre? Pobre. É. Pobre. Amarelo, né? Pobre sempre pega um táxizinho do Rio amarelo de Janeiro. Amarelinho do Rio, né? Todo mundo acorda do jeito que dorme, pode ter certeza. Foi dormir, né? Débora Seco acordando na novela. Linda, acorda linda, maravilhosa, maquiada. Que a Débora Seco deve acordar. Mas deve até acordar. Dormindo todos são bonitos. É verdade. Mas dormindo, o cara aquele... Existe uma cena na novela com as crianças dormindo, tudo com os olhos piscando, assim. Vocês não queiram ver o Nanini acordando. Não sei se ser horrível. Não sei se tem na tua lista aí, por ano, mas já vou me antecipar. Tem uma outra coisa que eu acho curioso em novela, que toda mulher que acorda de noite na cama, ela no levantar, ela bota o lençol e se cobre. E eu penso, ué, mas tá se cobrindo pra quem? Ninguém tá olhando, ela tá em casa. E já ficou com o cara ali, já dormiu com o cara. Só levantar e sair nua, mas aí ela... Mais ou menos isso, todo mundo acorda do jeito que dorme, eu falei, é mais ou menos isso aí. Dormiu, Não sabia, mas pode ser. Não é, só pra embalar. É só pra embalar, vamos embalar. Põe teu livro, os pobres das novelas têm as casas melhores do que as pessoas mais ricas que eu conheço. Não, exagerado. E combinam as coisas. Essa aqui é boa. Não, uma coisa, novela é ruim. Em casa de pobre, eles não sabem fazer. Não sabem fazer. Não, antigamente faziam. Nunca foi numa casa de pobre. Por exemplo, quer ver um exemplo? Filme Cidade de Deus, né? Aquilo é casa de pobre, mas é filmado em loco também. Aquilo é casa de pobre, né? Mas sabe que as novelas... As novelas antigamente tinham essa cara, mas agora como a produção e a plástica e aquela coisa da televisão é muito... Essa mulher agora aí, essa mulher ganhou... Aí o pobre fica feio, fica meio mexicano. A mulher ganhou a loteria, ela vira uma casa de pobre, que não é de pobre, né? Não era de pobre, né? Tô gostando dos teus comentários, Mr. P. Pode continuar. Novela é com ele, mesmo. Falei com o Mr. P, não falei contigo. Começou, me enganei? Começou ou me enganei? Não, tá tudo bem. Inclusive, eu já pedi desculpas publicamente aqui pelo episódio de ontem. Você recebe visitas em casa, depois sai e deixa as visitas lá na tua casa. As visitas estão lá e tu deixa as visitas em casa, né, cara? Visita íntima, mas essa praticamente. Aqui, essa aqui é a mais clássica das novelas. Os exames de DNA são sempre falsificados com facilidade. Né? Tem sempre alguém que vai lá e adultera o exame do DNA. Nunca se termina uma refeição por completo. O prato nunca fica vazio. Não. Né? Sempre largam, né? Todo mundo bem alimentado. Qualquer pessoa pode criar um blog, mesmo sem saber mexer na internet. Que o blog bomba no primeiro post e tem milhares de comentários. No mundo novelístico só existem mulheres gostosas. Isso não é uma verdade também. A Fernanda Montenegro não dá pra considerar gostosa. Cláudia Jimenez tá aí pra provar, né? E no final o bem sempre ganha. Tá Neila, gostou, Neila, das verdades sobre as novelas? Péssimo, lixo cultural. E tem outra. É só bobagem. Tu não tem mais feito novela, né? Eu tenho fazendo uma minissérie maravilhosa. Tem uma outra coisa que é impressionante nas novelas de hoje em dia, que eles fazem muito, é que o personagem do mal, ele tá sempre de preto e o escritório dele é sempre uma penumbra. Pô, muito bem observado, Pi. É verdade. É espetacular observar isso aí, fica aquela coisa tensa. Bah, que demais isso, cara. O cara tem que ser noveleiro pra sacar, né? No melhor sentido da observação. Sim. E aí, Zaca? Zacarias, querido! A gurizadinha adora quando tu vem aí, Zaca. Adora. É verdade, gurizadinha. Os baixinhos. Zaca, manda um abraço aqui, ó, pra esse rapaz aqui, ó. Pro Marcos Highlander. Da Damas de Jesus. Damas de Jesus. Galera do Damas de Jesus, é isso aí. Pessoal da banda Rabel também, que banda eu ganhei. Banda Rabel, olha, mandou CD aqui, muito legal. Olha só que legal, né? Olha que o Maurício da banda Revolvers. Quem me deu foi a Janete, valeu aí. Mestre da Montanha. Olha as charadinhas, Zagarinho? Estradinha. Ó, da CBL que me mandou a glosa aí pra mim também. CBL. Legal, hein, legal. Quando o relógio bate 13 vezes, que horas são? Temos. É, uma hora. Tá. E hora de arrumar o relógio. Você sabe quando o sapato ri? Tempo. Quando ele ri. Tá. Abre a boca ali. Quando ele vê graça. O que é um morango? É cerveja. Uma fruta. É uma cereja arrepiada. Ai, ai, ai, boa. Ai, ai, ai, ai, ai. Cereja com espinho, boa, né? Dedé. Até agora o Dedé não veio. Dedé não veio. Não veio. Eu acho que ele vem agora. Vamos ver. Ele sempre ataca. Vamos ver. Onde o Batman foi com seu bate-sapato social e seu bate-blazer? Tem. Aonde batizado. O Batman foi? Batizado. Batizado. Ah. O que ele gosta? E bate. O Batman gosta de bate. Bate que bate. E lá vem chocolate. Olha o reboladinho do Zacarias. Bate que bate. E bate que bate. Que lá vem chocolate. E aonde o Mr. P vai gostar dessa? Top. Como dizer os 5 dias da semana sem falar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira? Boa. Tempo. Como falar 5 dias da semana sem falar segunda-feira? Ontem, antes de ontem, hoje, amanhã e depois de amanhã. Muito bom, Tata. Ou seja, que dia que era? Quarta. É hoje. Ou não, né? Quarta. Ah, ou não. É, né? Quarta é o dia. É quarta. Ou não. Vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É, é verdade. Aí é quarta, é verdade. Não tem sábado e domingo. Boa. Tudo bem. 26 minutos para 7, tá na hora dos classificados do Pretinho. Classificados do Pretinho. Tem um parceiro vendendo o espertofone dele ai, aqui. Ai, foi ele que mandou. Tô vendendo meu espertofone Nokia C503 novinho. Ele vai com duas baterias, sendo uma reserva, cartão de memória de 8 GB, capinha de couro, cabo... Para, Zacarias! Cabo de dados, fone de ouvido, carregador manual... Não, perdão, carregador manual, nota fiscal e garantia. Agora claro, tá tem que ter manual, né, pô? Manual vale a pena. Bom, né, todo manual. Original manual tem GPS, Wi-Fi, redes sociais e vários aplicativos bem bacanas, além de jogos já instalados e tá muito bonito. 10 pau! O valor é R$450. O e-mail é nokia_c5_azul@hotmail.com.br. Não, ponto com. Hotmail é ponto com. Nokia não vende, né, Magrão? Underline C5. Não vende, eu já Nokia me perdi. _C5_azul. Tá, ótimo. Porque já devia ter um Nokia C5 azul, né? É, eu tenho. Eu não entendo esse C5, C2, N8, 97, 24, 26. Pra que esses números tudo? É o nome, é o modelo, né, Almir? O modelo do aparelho. O que me interessa? Você chama do modelo que quiser agora, chegar na minha loja lá, Nokia 1, 2, 3, 4, 5, 6, pô. Por que tem um N? Qual é a diferença de Nokia N? Que é, N é o Nokia, C. N de Nokia. E o C não sei o quê. Hã? Tá, não tô te ouvindo. Quê? Seu filho do mar. Hã? Cala a boca agora. Deve ter sido o Santana que cortou. Hoje vim pedir que dê uma força pra vender a motoca do meu pai. É uma Yamaha V-Max 1200, ano 97. É uma máquina. Bem conservada, é a terceira filha dele. Já fizemos muitas viagens com ela, mas agora, infelizmente, meu pai teve um problema nas costas e a moto tá parada. Putz. Sendo assim, estou tentando vendê-la, pois se ele voltar a andar, pode voltar a piorar a situação dele. Estamos pedindo 25 mil. E o e-mail para contato é yamaha97prata@hotmail.com. Qual escreve Yamaha? Yeah. É Yamaha com Yamaha. Yamaha. Se não sabe como escreve Yamaha, não, nem manda, porque não merece. Não merece. Yamaha97prata@hotmail.com. Vocês conhecem o Herculano Quintanilha? Claro, do Astro. Do Astro? Virou pomba, saiu massa, voando. Virou massa. Ele lê a mente das outras, não é? Isso. Tá com nós. Tá com nós na Mica. Ah, é. Tá com nós na Mica. Tá conosco. Exatamente. Conosco. Tá conosco. Com nós. Tá com nós. Não, Mica Te Mania, gente. É um novo curso. Rápido e prático pra você ser médico plantonista. Ah, é? Exatamente. Quanto tempo? 6 anos? Não, 2 meses. Que isso? 2 meses sai. Mas pronto. Eu ia. Primeira aula, lendo a mente humana com o Herculano Quintanilha. Porque médico é assim, né? Ele lê a tua mente. Tu já senta, ele já sabe o que tu tem já. Tu tens um furúnculo. Sentou ali, já. Pelo jeito que tu sentou, já é. Furúnculo, então é uma virose. Se não dá pra ver, é virose. Boa, Paulo Feta. Obrigado, meu querido. Obrigado. Obrigado, meu querido. Não é à toa que eu te contratei de estagiário. Dá o Mickey. Quem é que tava atrapalhando? Fala só o nome. Potter. Disciplina número 2. Como escrever com letra com garrancho? Quem é que tá conosco? Também dentro do médico, do lance médico. Ademir. Médico. Michael J. Fox. Michael J. Fox. Tá conosco. Tá dando aula de letra de médico. Mais letra, né? Muhammad Ali. O Ramadelli também. Boa. Mas tá velhinho, Tadinho. Tá velhinho. Tá se aposentando. Aí tu contratou Michael J. Fox pro lugar do Ramadelli. Exatamente. E como chegar sempre atrasado no posto de saúde? Sempre atrasado com o Porã. Porã que vai dar aula nessa de chegar atrasado. Nessa disciplina. Não entendi. Aí liga antes. Absolutamente subliminar. Liga antes pro gerente do posto de saúde. Ó, tá muito boa tua prescrição médica hoje, cara. Hoje tu fez uma prescrição médica boa, cara. Tô chegando um pouquinho atrasado, tô no box. E aí, vai aprendendo amanhã, né? De chegar atrasado, não trabalhar. Olha, cara, isso é uma calúnia. Uma calúnia. Obrigado, que eu não chego atrasado nesse programa. Curso rápido, sábado de manhã. Nunca chego. Direto já. Eu posso não vir, mas eu quando eu tenho que vir. Curso rápido, faço 2 mesinhos. E-mail? Plantonista, ISO 2011, Almir, o selo internacional da Business and Work School of the World. Chega. Muito bom, Almir. Sensacional. Só melhora a nossa empresa, é o meu. .com.br. O contato. 10 de fevereiro. Grande festa. Fetter Fest. Ali no pôr do sol gaúcho. No alto do Morro Santa Teresa. Almir que tem Maria. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. 14 minutos para 7. Estamos até às 7 com o Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big. E da Miller, a moda está nas ruas. E aí, doutor Alceu? Doutor Pepe! Ô, doutor Alceu, coisa boa, sanduichinho aberto, mas né, doutor Alceu? Credo, mandar um abraço pro doutor lá que mandou o sanduíche Armando, doutor Armando, lá da Confeitaria Itália, que sempre nos brinda com salgadinhos queridos tirados do forno e hoje fez um prato de sanduíche aberto, que é a cara do verão, só faltou o chopinho, né? Só faltou o chopinho com o sanduichinho aberto, velho. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Doutor Alceu, vai lá, doutor Alceu. Doutor Peter, o Brasil ganhou do Gabão, doutor Peter. Oh, que beleza, hein? Foi 2-0. 2-0, placar apertado contra o Gabão. Teve apagão lá no Gabão. Ah, é? É, mapa mesmo. Acontece muito no Beira-Rio também. O Gabão. Doutor Peter, hoje tem a CBF com o Corinthians, na semifinal da Liga Putistão. Ah, ontem estava espetacular, pena que não deu para Florianópolis. E foi por muito pouco. Na primeira partida, o Santos liquidou Florianópolis quando se imaginou que fosse fechar a tampa. Florianópolis se fechou no jogo todo e fez 1-0, faltando 4, 5 minutos para terminar a partida, que vinha 0-0 até então. E o Santos, pleno favorito, com o Falcão e tudo mais. Deus. E aí, faltando poucos segundos, 1 minuto, eu acho, o Santos empatou e aí não teve mais tempo. Já era. Uma pena. E agora vamos torcer pra CBF. Às 8 da noite vai passar no Sport TV. Isso mesmo, é o Sport TV que tá transmitindo. Era isso, doutor Pepe. Só isso, doutor Alceu. Mas estamos atrasados, né? Doutor? É atrasado pra ir aonde, doutor Alceu? Não adianta ter pressa, doutor Alceu. Não adianta. 13 minutos pra 7. Vamos ver aqui de lá pra cá, então. Vai vir aqui, ó. Quero tu aqui, ó. Vai, viado. Oi. Putz, cara, lá vem oi. Ele, lá vem ele. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Dejair. Oi, Dejair de quê? Dejair Alexandre. Gosta de mim? Você gosta de mim? Gosto. Gosta? De quê? Dejair. Oi, meu nome é Dejair. Eu vim fazer um exame. Bota o fone, Dejair. Eu tô com dificuldade pra botar o fone. A cabeça é muito grande. Dificuldade de quê? Olha, peraí. Agora sim. Se perdeu. Ok. Tá com a cabeça lá em São Paulo já, né? Dejair. Oi, meu nome é Dejair. Eu vim fazer um exame de teleeletrocardiografia. De quê? Dejair. Olá, tudo ok. Meu nome é Dejair. Ele não pergunta, ele afirma, olá, tudo ok. Deu sapato social. De quê? Dejair. Vai, Dejair. Oi. Não te perde. Oi, meu nome é Dejair, eu preciso de uma válvula termiônica. Quero o quê? Acabou com a brincadeira, palhação. É, quero o quê? Deu uma válvula. Não, muito ruim. Muito Dedé. Ruim. Zacarias! Ai, Dedé! Dejair, tu precisa de uma válvula, resumindo. Deu uma válvula. Teu nome? Ah, tá. Deixa ir. Olá. Acabaram com a brincadeira. Olá, tudo bem? Meu nome é Dejair, eu preciso de uns parafusos. De quê? De quê, meu? Jair. Jair. E acabou. Ótimo, Dejair. Não acredito. Obrigado, obrigado, obrigado. Acho que isso aí, essas tentativas assim que a gente faz com o Dejair, é meio que o Dorival fez com o Jô, né? Agora deu, né? Não, é legal. Agora deu, né? É legal. Agora deu, né? Acho que nada nesse programa pode ser dado um ponto final. É, tudo nada, tem que ter. Acabou? O Dudu, de vez em quando, tem que ter. É isso aí, cara. Tem que ter o... tem que ter uma lemolência do inesperado. Do inesperado. É isso aí, tem que deixar todas as arestas abertas. Do inesperado, Faustão. Deixa aí. Larga, cara. Larga, cara. E aí, Porazinho? Olha aqui, ó. Tem um e-mail aqui pra você que é doador de órgãos. Você é doador de órgãos? Eu não, cara. Doador de quê? Então presta atenção. O meu medo é ser rejeitado. Não, mas... Eu doar minhas coisas, daí eu já fui muito rejeitado em vida. Já sim. Aí vou dar meu... Vou doar meu coração, daí é rejeitado no corpo de outro. Vai lembrar da infância, né? Rejeitado em morte, pô. Vai lembrar da infância que o Marquinhos aprendeu a caminhar com 5 meses, né? Ninguém conseguiu. Ninguém queria pegar no colo. Muito rejeitado. Muito rejeitado minha vida toda. Aí tá. Aí eu vou morrer. Ah, não, vou fazer uma boa ação, vou doar minhas córneas. Aí chega lá, minhas córneas, vai lá pro Maurício lá. Eu vou doar minhas cordas. E aí o Maurício, o corpo do Maurício rejeita mesmo. Vou doar meus cornos. Alguém gostaria mais ou menos isso aqui, ó. Você é doador meus de órgãos. Cornos. Se for doador de órgãos, manda, Porazinho. Mande um isso e-mail. É sério, né, Porazinho? É óbvio que é sério. Mande um Porazinho, e-mail. Olha pra mim e diz que é sério. É sério? Não, mas como é que pode ser doador de órgão vivo? Não existe, né? Sim, não, já comunica. Tu comunica a família que tu é. Comunica, exatamente. Assim tá lá é na bom. Tua carteira de identidade. Assim doador. É bom, não, é o contrário hoje. Hoje tu tem que comunicar a família. Que tu não é doador. É, isso aí. Bom, se você é doador de órgãos, se for, mande um e-mail dizendo que sim, porque estamos precisando do seu chifre para fazer berrantes para a Copa de 2014. Vamos detonar a vuvuzela. Envie para todos os cornos que você conhece. Pô, da pertença era sério, porque tu tava olhando cara. Pra mim, otário. Porque pra mim mandaram por engano, pelo menos eu acho. Olhando pra mim, os seus cornos, não sei o quê. Cara, tu tá muito assim, como assim, isso é coisa que tão botando na cabeça. Eu acho, cara, eu acho que ele tá querendo acreditar, ele precisa disso. Por que tu tá apontando pra mim? Talvez seja o salvo conduto, né? O chamado salvo conduto. Cada vez pra vocês, ele se coloca. Para, cara, não é só porque tu tá esperando um bebê. Talvez ele esteja querendo buscar no fato da mulher ou estar traindo a... Por que tu tá olhando pra mim, cara, falando isso? Eu tô falando de ti, por isso que eu tô olhando pra ti. Mas por quê? Porque talvez tua mulher esteja te traindo. Tu tá me chamando de corno? Não tô. Ah, bom. Mas talvez esteja. E agora? Que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. É que, assim, ó, tem uma coisa, agora falando sério sobre esse assunto sempre recorrente e sempre tão a delicado. A cornitude. A cornitude. É o cara que trai a mulher, e eu não tô dizendo que isso aconteça aqui na mesa, por mais que uns tenham se mexido rapidamente depois que eu falei isso. Tirando. O cara que trai a mulher não deveria se preocupar se a mulher dele traiu ou não. É, né? Verdade. Sim. É isso aí. É pelo menos justo, né? Que o cara, pô, tá beleza. Então, já que eu traio a minha mulher, se ela quiser me trair, eu não posso nem reclamar. O ruim é o cara que não trai, né? Tem um cara que não trai, paga todas as contas e a mulher trai ele. Aí não dá. Aí dá dó. Não, pagar todas as contas não é a questão, porque pagar todas as contas é da vida. Não é. Não, o cara é um bom pai, é um bom marido, porque é um bom chefe de família. Esse dinheiro com uma mulher mais decente. A mulher vai lá e guampeia ele, aí é muita sacanagem. Mas é proporcional à medida dos ciúmes e da posse com a traição, né? É meio que proporcional. Sobre esses casais que o homem e a mulher trai, tem uma música do Raimundo Fagner chamada Deslizes. Vocês manjam essa música? Claro, é uma... Não é aquela... Acharam minha senha... Não, cara, é uma que ele fala que ele perdoa os deslizes da mulher e que... E tu resolve tua... Tu tanto em te querer. Mas aqui o legal é que a frase foi assim: você sempre faz de mim o que bem quer. Isso é demais. Wagner é demais. Não é que a mulher deslize para sempre no mesmo lugar. Que você é. Pô, tem uma música tocando na programação da Atlântida que fala disso, que é a música do Seven Locks. né, que o cara, os caras contam ali. O cara é o bonzão. O cara é o. Não, o cara é o, é o, é o que trai. Bota esse aí. É o bonzão. Quem tu o acha? Wagner não. Não. Mas é que do Fagner fala assim. Ele é o corno assim, daí. Porra, e mesmo assim eu perdoo os teus deslizes. É sempre assim o nosso jeito de viver. É, em outros braços tu resolve tuas crises. Em outras bocas não consigo te esquecer. Cara, é muito. É o refrão, refrão. É mestre. Esse é o refrão. O Pi falou sobre ciúme excessivo e infidelidade, posse. Qual é a relação? Não entendi. Não, eu acho que quem quanto mais ciúme tem, muito possessivo é porque muita tá sacanagem tá pensa. Tá, eu acho assim, ó, tá, tem duas mulheres que traem. Tem muita relação. Tá? Aquelas que estão acordadas. Não, tem duas formas da mulher trair o cara. Se o cara for muito ciumento e se o cara não for ciumento. Aí a mulher trai. Bom, e aí então ferrou, né? Isso vale mais pro homem, o que eu disse. Pra mulher já é diferente. Tá bem. Sabemos muito disso, né? Agora... É um assunto interessante. Tem uma sobre o 11 de 11 amanhã. Manda aqui, aí, cara. Então, Lelê. Amanhã, né? Hein? Amanhã, 11 de 11 de 2011, às 11 horas e 11 minutos da manhã. O André Lopes nos mandou aqui que ele estava ouvindo o pretinho que a gente falou esses dias, acho que foi da segunda, sei lá, falando. Vários pretinhos falaram essa semana, né? Sobre o 11 do 11 e as 11 de 11. E ele achou uma grande coincidência que amanhã, dia 11 do 11, eles estarão indo viajar, a turma 301 da Escola Estadual Alexandrino de Alencar. Sabe quantos alunos eles vão viajar? 11. 11 alunos. E sabe qual é a duração da viagem deles? 11 horas. 11 horas. E a turma é 311. É 301 a turma. Não, fala que é 11. E a saída é às 11 horas da manhã. Eles estavam esperando que não chovesse na viagem, mas agora com essa esperamos não morrer na metade do caminho. A saída é 11:11 da manhã. Então ele pede aqui um... Fiadapu! Pro Aliar, que é o cara mais chato da turma. O grande Aliar, né? O grande Aliar. Imagina o dispersar, então. E pede também um Avelha! Toda a galera da Escola Alexandrino. É isso aí, mano. Se acabar amanhã... É o último pretinho esse aqui. Esse é o último pretinho, é verdade. Mas não vai acabar. Não vai acabar. Quero falar aqui, ó, com quem quer entrar pro ensino superior. Atenção, você que quer entrar pro ensino superior, estão abertas as inscrições. Chega aí, Sidão. Fica por perto aqui. Boa noite. Estão abertas as inscrições pro vestibular de verão da UCS. Com 79 opções de cursos. E você sabe, viver melhor é uma questão de acertar a escolha. Por falar em escolha, tá chegando o vestibular, uma época em que aparecem muitas oportunidades. Uma boa oportunidade, umas médias oportunidades, enfim. Na hora de escolher seu futuro profissional, não dá para se contentar com o muito bom. Boa, escolha ser o melhor. Na UCS, você tem contato direto com a pesquisa, programas culturais, pode fazer parte do seu curso em outro país ou também nos 5 continentes. Pode aprender idiomas com o programa de línguas estrangeiras da universidade e muito mais. Viver uma universidade como a UCS faz toda a diferença. As inscrições para o vestibular de verão da UCS estão abertas até o dia 24 de novembro pelo site .ucs.br. Boa! Aliás, não é .ucs.br, é ucs.br. A prova, desculpa, é dia 11 de dezembro. Vamos ver aí, querido Cid Moreira. Boa noite. Puxa, vocês estão bastante elétricos hoje, não é? Estamos elétricos. É que pode ser o último pretinho. Assim. Por quê? Porque amanhã tem o 11 do 11 do 11, que vai ser às 11:11:11. E você acredita nessas baboseiras? A gente tá sempre aí, né? Eu sei que estão sempre aí. Não foi essa a pergunta que eu fiz. Só uma manchetezinha aqui, vai. Se o mundo acabar amanhã, eu vou ficar em casa que eu tô cansadaço hoje, velho. Traficante preso tenta pagar propina aos policiais com um cheque de 30 mil reais. Acabou preso. Moral da história: o cheque não compensa. Maurício Gonçalves de Florianópolis é que mandou este e-mail. Eu quero aqui mandar também um beijo e um abraço para as meninas Nadiane, Cris, Valéria, Natasha, Jane e um abraço para o Mauro. Ok. Agora vamos ao salmo. Ah, não era isso ainda? Claro que não. Eu só queria te lembrar aqui, ó, que 11 de setembro. 11 de setembro. Torres Gêmeas. 11 de janeiro, terremoto no Haiti. 11 de março, terremoto no Japão. Amanhã é 11 de novembro. Puxa vida. Do 11 do 11. Ah, mas pode acontecer. Ou se acontecer algo, me chame para anunciar na Atlântida. Certo. Eu dou a notícia. Já fica por aqui. Fico. Você tem como trazer uma companhia? Sim, sim. O Flávio da portaria tá ali. Ah... Vou traçar o Flávio. Que isso, desgraçado. Na portaria mesmo. Os Salmos da Maiara Domingos, que diz assim, preste atenção. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você brincou comigo. Balançou a minha vida. Que isso, cara? E esse sofrimento não tem explicação. Já fiz de quase tudo tentando te esquecer. Vendo a hora morrer. Não posso me acabar na mão. Não posso o quê, Cid? Acabar na mão. E acabar na mão. Não, é ficar na mão. Ficar na mão, não posso ficar na mão. Cid, vai um abraço. Voltaremos amanhã às 13 horas. Vou continuar. Ou não. Vou continuar, porra.